da sofrência. Simbora, meu parceiro, Neto Elite Decor, Michel Rolo Lopes, toca nós. Por amor eu já fiz e farei o que puder. Pra te amar até quando Deus quiser. Também não esqueça as vezes que me perdoou. Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou. Dá tudo de mim que vale a pena estar contigo até última cena. Que a nossa história nunca seja um dia. Eu queria te amar, pra mim seria ótimo estar contigo todo dia, poder te ver feliz pra sempre, fazer valer. Contigo todo dia.